Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo Torcida Brasileira. Boa noite, bom dia, boa tarde, ouvintes do programa Três Notas. Começa agora pela Mutante Rádio o episódio de número 121. É isso daí. Fim do mês de novembro. Sempre tem ele. Até o seu Padovan de Júnior de volta aqui, sempre com novidades, com muito som legal. E hoje tá recheado. Cara, eu vi um negócio aqui, Del, eu vou deixar pra você falar no final, porque está no final, né? Mas. Tem uma pérola hoje aí, hein? Cara, tem várias pérolas, né? Não, boa noite, tem uma ali, cara, é no final, né? No final. É, final. No final. Cara. Que é assim, um show que teremos em Jundiaí, aliás. No final. Também, né? Também. Mas a última, cara, a última música que você selecionou pra fechar o programa hoje, essa eu tô curioso, cara, porque, a gente vai falar dela no final do programa, falar que ela vai tocar. Na hora que passa a régua, né? Isso. Vamos que vamos. Mas é isso aí, cara. Mais uma vez, estamos aí nessa edição de novembro. Estamos em novembro. O tempo tá passando tão rápido que a gente perde a conta, né, velho? Cara, e outra, eu não tô acostumado com mês, com feriado, né? Esse ano pesadíssimo, né? Exato, cara. A gente se atrapalha quando tem feriado no mês assim. Mas é isso aí, cara. Também nessa edição de novembro e vamos que vamos, cara. Muito rock and roll, muito lançamento. Assim, abrimos algumas exceções hoje, né? Que a gente fala que a gente costuma não tocar muita banda muito conhecida, né, cara? Mas no primeiro bloco aqui a gente tem. Cara, eu tô vendo que são coisas merecidas, né, velho? Merecidas, cara, muito merecidas. Sim. E, cara, temos até um concorrente ao Grammy. Olha aí! O primeiro bloco. É isso aí, cara. Vamos abrir então nosso primeiro bloco aí com lançamentos, né, cara? Vamos com prediletos da casa aqui, o Zeke, né, com a sua punk barulheira, pancadaria aí, dos seus 7 polegadas que eles acabaram de lançar, chamado Snake Eyes. Depois vamos ouvir a banda da Grécia, chamada Thousand Mods, que é um stonerzão casca grossa aí, que gostamos bastante também. E fechando o primeiro bloco, cara, que a gente acabou de falar aí do concorrente ao Grammy, né, de banda de rock aí, Black Crowes, cara. Black Crowes, sim, aqueles, né? Caramba, hein, cara, esse é raio, hein? Esse veio, cara, mas eles lançaram um puta disco bacana, cara, esse Happiness Bastards, sem muito alarde, cara. Você já ouviu o play inteiro, cara? O que você achou? Cara, muito bom o disco, cara. Muito bom. Bem. Cara, Black Crowes, velho. Um disco Black Crowes sem frescura, sem, sabe, aquela som setentão, meio sujo e tal. Cara, Black Crowes, velho. Do jeito que eles curtem. É, exato, cara. E um disco muito digno, eu diria, né? Ah, legal. E vamos ouvir a faixa Rats and Clowns. Do Happiness Bastards do Black Crowes aí, fechando o primeiro bloco com um lançamento aí, é isso aí, mano. Maravilha, vamos ouvir os sons e daqui a pouco a gente tá de volta. We'll be right back. aí, pessoal, de volta a Três Notas aqui pela Mutante Rádio, música, política e futebol. E hoje, fim de mês, fim do mês de novembro, novembro tá indo embora também. E como é fim de mês, sempre tem ele aqui, o Délcio Padovani Júnior. Oficialmente, esse 2024 foi o ano de uma década de participação do Délcio, né, Délcio? É isso aí, cara. Pô, puta merda, hein? 10 anos, cara. 10 anos, nossa, cara, você participa aqui todo fim de mês, cara. Todo fim de mês, então, cara. Pô, quem diria? Mas vamos aí, né? Quem diria? Quem diria? Você ter paciência para aguentar os ouvintes e, né? E no caso a Mutante, né? Que faz um tempão que a gente está indo. A Mutante já tá 7, cara, eu não sei como. É que a Mutante é um lugar diferenciado, né? É, cara, o Drago é muito gente boa, cara. Todo esse dano deve ter de Ribeiro, né? Tem qualidades. Cara, é isso aí, mano. Bom, vimos aí no primeiro bloco o Zek, né, cara, com a faixa Snake Eyes, do 7 polegadas, Snake Eyes que eles lançaram, estão em turnê aí pela Europa ultimamente. Vamos torcer aí, porque esses dias eu vi até uma... Eu vi uma foto aí da Orleone Records, enfim, que eles costumam trazer bastante coisa aqui pro Brasil deles, né? Vai que, né? Eles podiam trazer o Zek, né, velho, ano que vem. Pô, pensou, cara, numa dessa, né, meu? Porra, Zek, puta, é puta banda bacana, cara. Eles começaram lá no fim dos anos 80, cara. Então, há bastante tempo aí na estrada, né? Gravaram pela... A gente fala que dos anos 80, a gente já tá caminhando pra segunda, pro final dessa década aqui, né? Nós já estamos chegando na metade. Cara, daqui a pouco é 40 anos de banda, Zek, cara. Exato, cara. Olha assim... que loucura, né, velho? Então, né, cara, eles começaram ali, tipo, 88, por aí, então, você vê, mais de 30 anos de banda, né, cara? Não. Então, é show, hein, velho? É show, cara. Cara, e sempre mantendo essa pegada, essa desgraceira aí, um punk... motorheadesco, digamos assim, né, cara? Pode ser. É, uma coisa bem parecida, bem, eles influenciam também bastante o som uruguaio, digamos assim, né? Motosserra bebe na fonte deles e tal. Ah, cara, porra, e Motosserra foda pra um caralho, não. É, cara. Pois é, cara. E depois ouvimos aí da direta Grécia, cara, Thousand Mods, com a faixa Speedhead, desculpa. Do disco Shit Death, né? Banda grega, né? Banda grega. Caralho, hein? Banda grega, cara. Eles gravam pela... Eles já gravaram pela... mesma gravadora lá do Color Haze e tal, né? Enfim. Cara, banda... Os caras estão aí, né? Já há um tempo. Esse é o quarto disco deles. E... Cara, acabou de sair também. Puta disco massa. E essa é a faixa mais, digamos assim, mais rapidinha do disco. Pode crer. E fechando aí, cara, Black Crowes, velho. Black Crowes é aquelas bandas aí que apareceram ali no fim dos anos. Fim dos anos 80 também, né, cara? Isso. Fizeram muito sucesso ali com Shake Your Money Maker, que é de 90, né? Caraca, como faz tempo, hein, velho? Faz tempo. E, cara, eles não lançavam nada desde 2010, cara. Ou seja, faz 14 anos que eles não lançavam nada. Lançaram, assim, meio que na miúda, vamos dizer assim. Esse disco Happiness Bastards. Cara, e é um puta disco massa, cara. Cara, eu acho uma banda legal, cara. Eu gosto de que eles começaram, sim, cara. Acho muito legal. Sim, cara, porque eles mantêm... Cara, eles têm é o som deles, a identidade deles. E eles estão... cara, eles estão cagando pra modismos e tudo mais, né? Exato, cara, exato. Cara, eles fizeram aquele som. A gente falou da Grécia, cara. Eles têm aquele disco com o Jimmy Page, cara, que é ao vivo na Grécia, velho. Exatamente, cara, verdade, verdade. E só toca, exato, os caras só tocam umas coisas B do Led Zeppelin. É muito foda aquele disco, cara. É um disco duplo, cara. Foda pra um caralho. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Exato, cara. Que disco, cara. Que disco aquilo ali, cara. E, nossa. Mano, e os caras voltaram ali em 2021, cara. E agora lançaram aí esse disco Happiness Bastards, agora, né, desse ano. E os caras estão concorrendo ali junto com o Jack White, e Metallica e não lembro quem mais, no Grammy de Rock and Roll, velho. Então, e eles mereciam estar concorrendo no Grammy principal, mas isso é uma outra história, né? Isso aí é uma outra história, exatamente. Claro, porque, cara, porra, o Jack White, que a gente já tocou aqui também, disco novo, aquele No Name, né, cara? Pode crer. Puta disco também, enfim. É um cara foda também, né, meu? Jack White é um cara muito foda. Né? Muito foda, cara. Muito foda. O cara, mano, o cara tá fazendo show de assim de anão, velho. Aham. E shows tipo lugar, sei lá, tamanho. Você que tá morando aí em Jundiaí, né, cara? Tamanho do clube jundiaiense, no máximo, assim, velho. Pode crer. Do Grêmio, melhor dizendo. Do Grêmio. Do tamanho do Grêmio ou tamanho do Rosita. Eu fui, cara, num rolê underground lá no Grêmio, cara. Fizeram lá. Foi bem interessante, assim, cara. Infelizmente foi pouca gente, porque era um domingo à noite, né, cara? É bem foda, né? Ou o tamanho, tipo, do Rosita, aqui em Itatiba, né? Lugar sim, desse sim. Tamanho, cara. Tipo, 1.000 pessoas, 2.000 no máximo. Sim. E, cara, é isso. Esse é o torneio atual do Jack White. Mas, enfim. Ouvimos aí, então, né, dos nossos queridos Black Crowes. Ouvimos a faixa Rats and Clowns. Né, desse disco muito digno, digamos assim. Depois daí você curtiu pra cacete, né? E, sim, é o 10º disco deles, cara. E como falei, eles não lançavam nada desde 2010, né? Ou seja, fazia muito tempo que eu não via falar nada do Black Crowes. Exato, cara. E eu ouvi, tipo, um camarada mostrou o som, eu falei, caralho, mano, Black Crowes, falei, porra, legal, lá, e fui ver, aí. Disco novo e vamos que vamos. Pô, massa demais, cara. Massa demais. Isso aí. Deus, como que você consegue ouvir tanta novidade, tanta coisa diferente, cara, num país chamado Brasil? E que as coisas, cara, elas mudam. Pô, né, a tua falava assim, não, por isso chegou a nuvem, cada hora que você olha vai de um jeito, cara, mas nem a nuvem se transforma tão rápido como as coisas do Brasil, cara. Então, né, cara, às vezes a gente tem, né, até antes de começar o programa, a gente bate um papo e tal. Aí a gente fala, nossa, né, cara, quanta coisa aconteceu de um mês pro outro, né? Sim. Cara, pelo amor de Deus, esse mês, essa semana, né, pra ser mais exata, né? A gente começou aí com a questão do né? Ah, ok, G20, né? Então. Pô, cheio de filhos. Não, primeiro teve o doido lá, né, velho? É, aí, exato, né? O Kamikaze. Né? O Kamikaze, o Kamikaze, né? Que ele só se matou sozinho. Mas assim, né, cara, ali já foi um aviso, né? Teve isso, aí teve a mulher dele que atirou fogo na casa. Cara, esse negócio eu não entendi nada da atirar fogo na casa, né, cara? Aí depois veio as novas, né, a descoberta aí de novos dados aí, né, do plano. Nossa, isso foi demais, né? Do plano de, né, do ex-presidente que perdeu a eleição. Às vezes é bom não nem citar o nome do cara. É. Do cara que perdeu a eleição. Dentro do Palácio do Planalto, dentro do gabinete dele, ele vai lá e imprime um plano para ser executado naquele lugar. Tipo, para matar o presidente eleito, para matar o vice-presidente eleito e para matar um ministro do STF. E que na época era presidente do TSE, cara. Exatamente. E assim, né, cara, não é... apenas, cara, é bom a gente falar os cargos, porque não é nome, né, cara? Você tá atacando uma instituição, né, mano? É, então, exato. Por mais que tenhamos... é o povo brasileiro, velho. Exato, cara, porque assim, por mais que tenhamos críticas, às vezes as nossas críticas são as execuções de certos planos, mas não... Isso. É, que nem... Cara, toda hora a gente tá aqui descendo a lenha no Haddad, no Lula e tudo mais, mas não no nível... Não nesse nível, né, de golpe. A gente critica as coisas que os caras fazem, os planos do cara. É, como foi, cara, na semana que passou, eu participei de uma reunião aqui em Jundiaí, cara, de uma galera da esquerda, e todo mundo topou fazer um manifesto contra o pacote que a gente chama pacote de povo com a Haddad, que é votar. Aliás... Pra acalmar o mercado e tudo mais, e blá blá blá, uma coisa assim. Exato, né, cara? Aliás, tem uma petição na internet rolando, né? Isso. Justamente isso. Sobre esse assunto, né? Exato. Mas isso é uma coisa. São pacotes que alguém eleito está tentando implantar. A gente não tá... E aí a disputa política. O da direita vai defender isso, a gente quem é da esquerda defende isso. Exato. Cara, e é normal, você tem discussão política e tal. Pô, por exemplo, né, eu que como tenho apoio da esquerda, eu quero trazer o governo mais para a esquerda. Ele está muito no centro, né, cara? Ah, tá bem fácil. Tá muito no centro, cara. A turma fala em polarização, mas não existe polarização, né? Não tem de jeito nenhum. Porque a gente não tem uma... A turma fala, ai, não sei quem é de extrema esquerda, cara. A gente não tem uma... digamos, uma, muitas aspas, extrema esquerda tão atuante quanto a extrema direita. Logo, olha, mas pela lógica. Um cara que era considerado por um povo que era de extrema esquerda, que é aquele historiador que está nas redes aí, o Júlio Manuel. Ele era tido como um cara de extrema esquerda. Pô, mas aí ele vai no debate, cara. Que o deputado lá com o Kim, ele fala que ele não mataria o Kim, cara. Então, tipo, não é extrema esquerda também. Não, ele é exato, porque na verdade a gente não tem o mesmo peso do lado da esquerda, não tem uma extrema esquerda tão atuante quanto a extrema direita. Logo, não tem polarização. Atendendo muito para a direita. Sim. Então, assim, isso é o começo. Pula muito no centro, a gente faz as críticas que a gente acha que são pertinentes. Aí vem tipo o Joaquim Furi falando que o Jones Manuel não devia ficar criticando tanto o governo, porque isso dá munição pra direita, blá blá blá blá blá blá. Não sei se você viu isso daí do Juca que foi falando. Vi essa entrevista, o Juca falando isso. É que tem hora também que eu vejo assim, que o Jones ele dá uma exagerada no meu ponto de vista. Até porque é uma coisa que o Juca fala e é compreensível dela. Porque a gente que está do lado de fora é muito mais fácil, né, cara? Sim, cara, mas é. Só que quem tá lá, cara, pô, é difícil pra cacete. E a gente sabe como funciona. Por exemplo, a Dilma, que foi uma presidente, cara, que não fez nada de corrupção. Uma presidente que fez um monte de coisa interessante, inclusive a Comissão da Verdade. Depois a gente pode até falar sobre isso. E, cara, derrubaram ela porque ela não seguiu a cartilha do... Na verdade, a hora que ela foi seguir a cartilha do mercado, que ela colocou... O mercado já incluiu ela, cara. O mercado tirou ela. Então. Né? Isso. Exato. Então, assim, é compreensível. Mas, assim, cara, algumas críticas eram precisas ser feitas, cara. Exato. É compreensível, mas tipo, a gente não pode não fazer crítica nenhuma. Como eu interpretei a fala do Juca, foi justamente isso, entendeu? Parece que a gente não pode fazer crítica nenhuma. Uhum. Não sei se você entendeu de maneira diferente, mas não, parece isso. Até porque ele e o Trajano, eles criticaram muito o governo. Peraí, um parênteses. Quem é o Trajano pra chamar o Jones de chato, né? Ah, Não é? Quem é o Trajano pra chamar alguém de chato, né, velho? Mas eu gosto do Trajano, cara. Eu, sim, cara. Os caras chatos são legais. Assim, às vezes não é legal. Eu acho chato também, né, cara? Às vezes o chato não é tão legal pra se conviver, mas enfim. É, o trabalho é interessante, pô. Sim. Até porque normalmente todo chato é convicto, né? É. Aí você tem uns chatos que são convictos de uma maneira enfática e com argumentos. Aí você, né, enfim. Aí a gente espera. Então, cara, mas eu vi nesse ponto assim, que eles criticaram muito o governo, tanto, por exemplo, o Lula, para ter essa governabilidade, vamos dizer, leiloou alguns ministérios, inclusive tirou a Ana Moser do Ministério de Esportes para pôr o Fuquinha da Inspire. Eles bateram bem, viu, cara, no governo. Porque, cara, foi uma. Eles abriram, né? No caso, o governo ele abriu isso e não teve nada em troca. Sim. Então, sim. Foi uma coisa, tipo, top, né? Foi queimaram. Aí, queimaram bem a Ana Moser, né? Sim, muito, muito. E ela poderia fazer um trabalho interessante. Ah, com certeza. Mas aí a gente volta, né, cara, pra galera aí que os bolsominhos de plantão aí, cara, que doideira esse tema do plano. Agora, sobre como essa galera vai reagir, então. Porque eu achava que a extrema-direita voltaria em 2026. Independentemente da gente criticar o governo ou não, mas agora, cara, com tudo isso vindo à tona, não sei não, hein? Então, né, cara, tá um silêncio ensurdecedor sobre isso, né? É. E aí os caras ficam tentando. Aí vem a Janja fala umas bobagens lá no G20 então, e tal. Aí os caras. Mas aí os caras se apegam a isso, cara. Fala, mano. Ah, para, cara, para. O cara tá ali, o cara armou. Imagina se fosse o Lula. Se fosse o contrário. Cara, o Lula já estaria preso, até porque ele já foi preso por convicção. E não por. Né? E não por fatos. Aí os caras acham um plano, né, de assassinato impresso dentro do carro. E o cara ainda tá livre. Eu acho que é assim, cara. Igual a gente tava conversando, né, com o conhecedor. Tipo assim, sabe quando você tá. Você vai viajar? Aí você vai lá, você faz sua mala, você fecha a mala, aí você acha um cadeadinho ali pra falar, vou pôr um cadeadinho, né? Porque tem que fechar a mala e tal. Aí você fica procurando a chave e fala, cara, eu preciso achar a chave pra colocar a escadaria. Aí você tá ali procurando a chave. Cara, só falta essa chave, eu acho, né? Que eu chamo. Eu acho que falta uma peça encaixar ali. Exato, cara, que é essa chavinha. É a chavinha do que você sabe que ela existe. Você só tá achando ela ainda. É pra acontecer com ele. O que não aconteceu quando prenderam o Lula, como você mesmo falou. Certo, os caras não tinham provas, os caras tinham convicção. E os caras querem, quando pegar, o cara fala, olha, gente, não tem como vocês falarem que até tipo os, apelar. Exato. Até os Minions vão falar, vão, em vez de amarelo, vão ficar roxo, né? Igual no filme lá do. Acho que é no segundo, né? Aqueles roxos. Então. Pois, eu acho que é por aí, cara. Vamos aguardar, mas novidade que não. Então vai ver, cara, quando você voltar em dezembro, quanta coisa vai ter acontecido. Hein? Exato, cara. Agora, como a gente costuma também falar bastante de futebol aqui, ontem eu vi um negócio interessante do relacionado ao jogo do Brasil que teve, né? Paulo Calçado, ele falando da questão de como funciona, porque às vezes a gente, é difícil algum jornalista falar assim durante os programas os bastidores, né, de como funciona a CBF e tudo mais. Sim. Ele falou bem legal ali, que é tipo, cara, um ponto, né, pra quem acompanhou o último jogo do Brasil aí na Brasil e Uruguai, que tinha um quase que um anel inteiro do estádio vazio ali. Pô, tava pouca gente, cara. Exato. Aí a CBF, ela só vai, tipo assim, ó, a gente tem o jogo tal aqui, ó. Qual estado vai deixar, mas a gente vai precificar. Entendeu? Tipo, você não vai. Isso é uma coisa. Exato. Outro ponto. As federações, né? Aí os caras começaram a falar da questão que não é só dentro de campo que tá ruim. Aí os caras começaram a falar um ponto que é muito importante, que é assim, que por exemplo, é tipo o que o presidente da CBF faz, eu esqueci o nome dele lá. Ele. Ah, esqueci também, pô, ele é tão. Enfim. Tem que a gente não lembra, o Edinaldo. O que ele faz é tipo as emendas parlamentares. Sabe quando os caras ficam segurando as emendas porque vai ter uma votação importante? Pode crer. Aí que ele ficou segurando até ter a última eleição que teve, que faz pouco tempo, né? Que ele foi reconduzido ao poder. E, cara, e cada presidente de federação levou tipo milhões assim, cada um. Caramba, porque esses caras recebem uma mesada mensal na base dos 3 dígitos. Quando a gente fala 3 dígitos, é mais de 100 mil reais, né? Sim. Né? Então começa por aí. Então é assim, cara, um negócio tão escroto que rola da CBF com as federações, né? E é um paralelo com o que rola também. É por isso que a gente tem bancada da bola, né? Isso, bancada da bala, bancada da Bíblia. Exato, cara, que são. Dá pra gente traçar vários paralelos aí que rolam dessa questão da corrupção e do dinheiro público, do mau uso do dinheiro público, né, cara? Sim, com certeza. Mas torcemos para que no mês que vem a gente fale da prisão do Jair. Pô, quem sabe, né, cara? Quem sabe eles acham a chave do cadeadinho lá. Que precisa, né? Aquela pecinha que falta no que é a chave. Seria maravilhoso. Pode crer. Ô, Deus, e agora, cara? O que a gente vai ouvir, meu velho? Agora cara, é obscuro, não é? Ah, exatamente, cara. Agora vamos para, depois de ser nessa conversa nossa aqui, vamos para os clássicos obscuros. Vamos ouvir aí algumas bandas seminais aí do proto-punk, né, rock and roll aí, né, daquela fase ali, entre fim de anos 60, 70, por ali, que gostamos bastante e são muito influentes, cara. Vamos ouvir aí, começando, né, com Crushed Butler, direto do Reino Unido, depois passando aí por Colored Balls da Austrália e fechando com a banda Protex, que não é aquele sabonetinho, tá? É isso que eu ia falar, pro nome de sabonete, né? Direto da Irlanda, cara, com punk rock aí, maravilhoso aí, direto da Irlanda. E é isso aí, vamos aí com nossos clássicos obscuros daqui a pouco de volta. There is nowhere I- told me about your mama and you told me about your dad. Told me about the things you never had. Oh baby, won't you make up your mind? What you gonna do when I get the cops on you? Oh, well, you told me about life, told me about strife. Tell me about Robin Hood's dirty wife. Oh baby, won't you make up your mind? What you gonna do, oh what you gonna do with me? Música, política e futebol aqui pela Mutante Rádio. Hoje foi o episódio de número 121, fim de mês de novembro. Sempre tem o Delcio Padovani Júnior aqui conosco. E acabamos de ouvir o nosso clássico Os Obscuros, Delcio. É isso aí, cara. Ouvimos aí então, para começar, um proto-punk britânico, né, de uma banda que lançou apenas esse disco, chamado Uncrushed. Estamos falando de Crushed Butler. Ouvimos aí a faixa Love Is All Around Me. A banda durou pouco tempo, cara. Durou ali entre 69 e 71. Aí, porque a gente tem muita visão do proto-punk americano, né, cara? MC5, Stooges, New York Dolls, enfim. Né? Mas a gente teve essa, né, lá no Reino Unido, tivemos aí com esse álbum que foi lançado em 69. E depois ouvimos Colored Balls, cara, uma banda australiana, né, também antes esse de si, né, cara, porque a galera acha que o rock na Austrália começou só com esse de si, né, cara? Uh-huh. Mas a gente tem muita coisa aí antes. Colored, exato, cara, Colored Balls é uma delas, cara. Vimos aí a faixa Want to Make Up Your Mind, do disco Ball Power, de 73. Essa banda aí durou entre 71 e 80, né? E depois, cara, fomos pra Irlanda, cara. Eu vi um lado B aí de uma banda punk bem desconhecida, cara. A faixa. Ouvimos a banda Protex, que não é o Sabonete. Né? Muito bom esse nome, né, cara? Exato, cara. Ouvimos a faixa Listening In do disco All We Wanna Do Is Rock and Roll. Né, cara, de 78 esse disco, cara. A banda durou ali entre 78 e 81. Depois voltaram em 2010 e. Né? E, mas eles fazem aqueles shows esporádicos e tal, né? Nunca lançaram muita coisa. E é isso, cara. Esse foi nosso terceiro bloco aí. O nosso segundo bloco, desculpa. Que os clássicos obscuros, né, velho? Maravilha, né? É isso aí, cara. Sempre com um recheado de coisas muito interessantes aqui. André, a gente falou bastante da questão da política nacional, cara, e nesse esquema a gente vai falar do nacional, dessas coisas absurdas de planos para tentar matar presidente eleito, vice-presidente eleito, etc. Enquanto isso, a boiada vai passando no estado de São Paulo, né, velho? Exatamente. A gente aqui está tratorando educação, tratorando tudo, cara. Exatamente, cara. A gente é. Né, faz a gente ter saudade e dória, né, velho? Porra, cara, aí é pra fuder. Que fase, hein? Que fase, como diria Milton Leite, né? Exatamente, cara. Que fase, velho. Que fase, cara, porque o cara acabou de doar a Sabesp, né? Vender por 10% do seu valor de mercado. Isso. É, aí agora vem com essa ideinha aí de rico de terceirização das escolas, né? Que nada mais é assim. É, as pessoas parece que se esquecem, né, do tempo que estudaram nas escolas públicas, né? Que a gente tinha uma carreira, né, dos professores e tipo, o cara era professor, ia subindo, né? Professor, coordenador, diretor e né? Aí agora, tipo, nesse novo modelo, vai ser tudo. É, serão profissionais administrativos, né? Tipo, cara, vão terceirizar a direção da escola. Exatamente. Vou colocar ali um administrador e vou. E assim, e no fim, acho que o não menos importante, mas. Porque a questão pedagógica, né, e de valorização dos professores, eu acho que é a mais importante. Mas acho que em paralelo, assim, o Estado vai acabar gastando mais terceirizando a escola do que construindo uma escola e contratando um professor e diretor concursado. Mas essa sanha de dar o nosso dinheiro para a entidade privada é uma coisa absurda, cara. Eu não consigo entender isso. Isso não entra na minha cabeça. E a galera que defende, cara, tipo. Não tem sentido, cara. Não tem sentido. Também não entra na minha. Cara, é ok. Você tem que ter uma melhor gestão do dinheiro público? Tem. Né? Então, mas não você. Tanto dinheiro público, não dá ele pra entidade privada. É, aí. Ou seja, você vai gastar mais pra um serviço pior. Aham. É? Igual, por exemplo, que tá acontecendo na cidade de São Paulo. Aliás, uma empresa que ganhou, né, para construir escolas, é a mesma empresa que mantém, que gerencia os cemitérios da cidade de São Paulo. E tem tudo a ver, né? Escolas. Educação. Tem, né? Um pouco tempo, porque ele tá matando as pessoas que enterraram, velho. Exato, pois é. Mas ele podia pelo menos gerir melhor, né? Uma empresa que gerisse melhor alguma coisa, né? Porque os cemitérios têm reclamações assim, absurdas. Sim. É, como a gente acabou de passar pelos dias de finados, né? Uhum. Tiveram N reportagens denunciando a má administração. Aliás, inclusive o cara da empresa foi chamado pra fazer aquele bem bolado, né? Que ele faz me rir. Porque sim. Né, a Lesp, ela tá toda, né? Narcisística. Então, toda. Então, assim. Tem as exceções, mas assim, a maioria é dele. É, o que ele manda lá a prova. Isso. Então, mas de qualquer maneira, até chamaram o cara pra depor lá na Lesp, né? Pra prestar conta sobre a questão, né, da péssima administração dos cemitérios, e essa Sim. turma que vai construir escolas aqui pelo interior do estado. Construir e manter. E os caras vão ter direito a ter exclusividade na, né, em todas as questões, tipo, é, manutenção da escola, merenda e tudo mais, apenas na questão pedagógica, que eles não vão ter poder dar pitacos por enquanto. Por, né? Isso que eu ia falar, por enquanto, por enquanto. Por enquanto. Os caras vão receber toda a grana possível do estado, né? E seus amigos. Exatamente, cara, exatamente. É apoiada na Bastante em São Paulo. Eu já era. Cara, o entreguista do Tarcísio, que é visto como. E é considerador, moderado, é considerado gestor. Na verdade é assim, né, cara? O cara, tipo, o seu problema não tá comigo, ele não existe, né? Esse é o tipo de gestor, né? É. Ele não é que resolve o problema, é tipo, ele terceiriza o problema e fala, ó, cara, tô, resolve aí. Uhum. Ó, resolvi o problema, tá? O problema não tá comigo, ele não existe, tá? É bem isso, cara. É assim, é um atestado de competência, mas a galera acha que é bonito isso daí, né? É, que ele acha ele super competente. Sim, exatamente. Não vê, cara. Bom, então chegou pro terceiro bloco? Cara, vamos aí pro terceiro bloco. Cara, esse terceiro bloco é muito especial, porque vai rolar aí dois sons de duas figuras que estarão presentes em território nacional ali no começo do ano que vem. Estamos falando de Muddy Honey e John Spencer, né? Aí você vai falar, vamos tocar aí Monkey Ranch. Monkey Ranch é um projeto paralelo, né? Do Mark Arnold, pessoal ali do Muddy Honey, né? Eles até fizeram, e aliás, os discos mais recentes, né, do Muddy Honey, eles lançam pela Monkey Ranch Record, né? Algo assim. E cara, vamos ouvir aí a banda, o Monkey Ranch, né? Que é esse projeto deles que foi lançado em 92. E depois vamos ouvir John Spencer, do clássico John Spencer Blues Explosion, né? Explosion, porra, bom pra caralho. E ele vai tocar em Jundiaí em maio, mano. Cara, deve ser no Sesc, né, velho? Ah, com certeza, cara. Independente do Sesc, porque não tem onde é exato, no Grande Porto. É, seja no Sesc, na Praça do Rosário, enfim, onde for, cara, a gente vai até Jundiorc pra ver. Ah, tem que conferir, cara. Tem que conferir, cara. Do Space, um ícone da garageira. Da garageira, cara. Da garageira americana, mundial e mundial. Né? Com certeza, cara. Esse aí é foda demais. Exato, cara. Então vamos aí no terceiro bloco com o Monkey Ranch, com a faixa Notes and Charts Mean Nothing to Me. E depois John Spencer com a faixa Beetle Boots. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Never ever learn. fake Beetle boots. You're gonna need a new career. Imitation leather and a plastic zipper. You're gonna get a new career. Ironic distance just reinforces convention. Always trying to pull some bird. Always being on the make. Always, always, always getting tired. Come on. Your custom cut suit, but it's all imitation. You're gonna need a new career. É isso aí, de volta a Três Notas, música, política e futebol, aqui pela Mutante Rádio. Acabamos de ouvir aí os sons que o Delcio trouxe hoje no episódio 121. Fim de mês, Delcio está conosco sempre com sons maravilhosos e com novidade show já, né, Delcio? É isso aí, cara. Ouvimos aí Monkerat, que é um projeto aí dos caras do Mudhoney. Mudhoney que vai tocar aqui no Brasil em março, lá no Cine Joy. Ouvimos aí a faixa Notes in Shores Mean Nothing to Me, do disco Clean as a Broke Dick Dog, de 92. E fechando aí, ouvimos John Spencer com a faixa Beetle Boots, do disco Spencer Sing the Hits, de 2018. John Spencer que vai tocar em maio aqui no Brasil, em Jundiaí, inclusive. Isso foi incrível, né, cara? Isso foi incrível. Exatamente, cara. E muitas pessoas que falaram do show do John Spencer falam que são shows memoráveis. É, cara, eu ouvi falar muito bem do show dele, cara. Isso aí, né? Os discos eu acho muito bons, cara. Sim, tem aquelas nuances, né? Aliás, o John Spencer fez parte do Pussy Galore, né? Que é uma seminal banda, assim, da independência americana ali, do... entre fim dos anos 80 e começo dos anos 90 ali, né? Que teve toda aquela... que depois veio o grunge, enfim, toda aquela coisa que a gente adora, né? Sim, sim, sim. Cara, e agora pra fechar, Delcio? Agora você tem novidades pra fechar. Já com chave de ouro mesmo, né? Cara, é pra fechar, mais uma vez eu agradeço aí a paciência, o espaço e tudo mais. E vamos fechar com chave de ouro, cara. Vamos ouvir aí a faixa do Helicopters, cara, chamada Liva Mark, do disco Overdrive, que vai sair em 2025, mas eles liberaram esse single, então a gente toca aqui. E Helicopters, velho, não tem o que falar, né? Pedreta na casa. Comentários, né, cara? Cara, assim, banda foda. E é isso, mano. The Helicopters com a faixa Liva Mark do disco Overdrive, que sairá ano que vem. Mas você ouve aqui no Três Notas. É isso aí. Então, senhor, valeu pela participação. Obrigado novamente. Eu que agradeço, meu velho. E em dezembro, cara, a gente vai fazer melhores do ano, vai trazer novidades. Cara, em dezembro vamos fazer aquele especial Japão que a gente faz tempo que a gente conversa. A gente tá nessa, vai, não vai, mas uhum. Aí... vamos fazer o nosso... para fechar o ano, vamos fazer uma edição especial aí de bandas japonesas. Cara, e tu fala de Japão, a gente viu, né? Recentemente uma banda de Japão ao vivo que não serve. Exatamente, cara. É o... Modest Temple. É esse de Modest Temple, exatamente, cara. Bandaça, cara. Bandaça, muito foda. E, cara, Vamos aí, só obscuridade do Japão, cara. Nada, nada muito conhecido, não. É isso aí, meu velho. Beleza, então. É isso aí, cara. Então já tá combinado, hein, ó. Galera que ouve aí, presente de Natal e de Ano Novo, com três notas especial Japão, então. É isso aí. Mais uma vez, valeu e mês que vem tamo aí. É isso aí. Valeu, Del Senhor. E valeu a todos que nos acompanharam até agora. E se tudo que eu retei, semana que vem tem mais três notas. É isso. Um grande abraço e até.